Sim, recordando aqui Pilar. E estamos mesmo sobre as 6 da manhã, nesta quarta-feira, 27 de abril, em que se esperam 21 graus de máxima para o Funchal, 20 para Castelo Branco, Setúbal, Évora e também para Faro, 19 graus para Braga, Santarém, Lisboa, Beja e Ponta Delgada, 18 para Bragança, Aveiro, Coimbra e Leiria, Viana do Castelo, Vila Real, Porto e Porto Alegre, com uma máxima de 17 graus, Viseu hoje chega aos 16, 13 graus para a Guarda, 10 de máxima para as Penhas Douradas.

Chanel sur Arc-en-Ciel.

muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E depois de 15 dias de ausência, Portugal em festa está de volta com a mala cheia de boa música e boa disposição. Se soubesse, já podia dizer. E depois de ter notado aquela saudade que já tinha do nosso cantinho de Portugal, para carregar aquela bateria que já estava a ficar fraquinha, fraquinha. Mas o que importa é que agora está cheinha. E você, está tudo bem por aí? Espero que sim, que passaram uma boa Páscoa, se calhar em família. A mulher que eu perdi, será que eu já tenho? O que importa é ser feliz neste mundo. Então, depois de ter ouvido aquele artista que vai estar aqui conosco no sábado na sala de festa de São Ribeiro São Mimã, já sabem quem? A gata com o grupo Capa Negra. É, tudo isto a partir das 21 horas, já sabem. Já sabem tudo, como fazer, onde é, já sabem tudo. Vamos encher aquela casa, casa cheia, vamos ver. Mas por enquanto, vamos já com um jovem artista madeirense. Se calhar alguns conhecem, Miro Freitas. E agora regressa, seguido de agosto. Então vamos lá ouvir este jovem madeirense. Foi pensando em ti que engoli o orgulho que eu

meu sonho realizar. Um dia poder voltar e a minha mãe poder ajudar. Desde muito novo quero ser o orgulho de quem me ama. Não deixo de pensar em vós, no peito carrego a saudade. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Depois daquilo, Job Madeirense, vamos lá com o Irão Costa, último trabalho, Mal Desejo. Tá difícil esquecer, nossa primeira vez. Quando você me olhou, me desejou, e a gente fez. Escuta o meu coração, ele está te chamando. Se a saudade bater, volta até, tô te esperando. Não quero mais ficar aqui sozinho. Não posso te perder. No, no, no. Prometo ser fiel, mas eu preciso só teu e te levar pro céu. Baby, dá uma chance, a solidão tá matando.

deixou-me arder. Mas espera um bocadinho, mas espera um bocadinho, eu não vou lhe dar seca. Cortei o cabelo ao cabeludo, venho já para cortar ao careca. E continuamos, que continuamos sempre dando desgarradinha maneira com Ruizinho de Panacova, e foi pedido de um amigo Lourenço para a sua família, sem esquecer os seus colegas de trabalho e o animador. Então vai lá um Ruizinho de Panacova, adega. Uma adega recheada, onde entrei sem hesitar. Oh, obrigado. Não esperou por mais nada um simpático anfitrião. Esperou por mais nada. Canta, Rui. Não esperou por mais nada. Logo abriu um garrafão para eu provar a fumada. Obrigado. Sou guloso, olha para mim. A bebermos os dois juntos. É então que eu deteto. A bebermos os dois juntos. Calma, que o pior vem para mim. Perguntou por cortesia: queres algo para trincar? Perguntou por cortesia. Perguntou por cortesia. E eu já a salivar. Que o presunto até já ia. Ai, não. Disfarçado em simpatia. Disfarçado em simpatia. Eu estou para ver. Disfarçado em simpatia. Mandou-me voltar a mão. E uns tramoços que lá havia. Ai, presunto, presunto. Não pensei mais no assunto. Vim da adega com remorsos. Não pensei mais no assunto. Tomara. É triste. Era da Matutano. Música. Puxa. Está bonita a desgarrada. Está bonita a desgarrada. Viva o amigo Ruizinho. Oh. E bem ais aos meus amigos da malta dos sons do vinho. Oh. Vai acabar a alegria do nosso noivo. Foi o tema que a malta mais pediu. Portanto, para quem pediu, viagem... E não se podia fazer esta emissão, nem esta desgradinha, com Resina Panacova e da Lisboa. Que deu tanto que falar. E não me sai da memória da minha terra pus mandar. É que as moças da Penacova todas queriam casar. Ela! E vai contar, mas eu não me casava à toa, que ainda era tão miudinho. E eu não me casava à toa, que sempre fui muito malandro e quis ter uma vida boa. Agarrei na minha concertina e lá fui eu para Lisboa. Fizeste bem. Naquele tempo, para a capital. Para a capital. Quando cheguei a Lisboa. Quando cheguei a Lisboa, ai, ao sair da estação, vi uma mulher tão bonita, encostada no balcão. Lá fui eu direitinho a ela, porque eu era muito amor. Amor!

parar. E vão sofrendo com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. O que elas querem é minha gaita de bolos, bolos, bolos, bolos sem parar. E vão sofrendo com jeitinho, sopram tanto que até ficam sem ar. Convida-me para sair. Eu digo que sou.

14 e 20 minutos, mais outra dedicatória da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para o seu nome Polina, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador, namorar a moda antiga, Tony Carreira, Ana Marlhoa. Conta a sua história, os seus romances. Eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era antes. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda. Namora a moda antiga. Era o tempo de um jantar à luz da vela, coisa que eu já muito pouco ou quase nada. Dos rapazes com uma flor na lapela, que davam com carinho à sua amada. Era o tempo em que um beijo e uma face tinha mais valor do que hoje pôs na boca. Moça que tornasse apaixonasse, seria só nossa a vida toda. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar às janelas, escondidos ele e ela, no namoro à moda. Ainda há gente que namora e que pensa como tu e como eu. Passam como se fazia outrora, o romantismo não é. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Vamos lá um tempo atrás, com outra dedicatória da parte do Miguel, para toda a sua família, para todos os seus amigos de trabalho, sem esquecer os animadores e auditórios da rádio, o Pensar do Imigrante, Jorge Ferreira. A pátria tão distante, o são sinais de desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, que eu nunca esquecer. Acabar estas músicas românticas, vamos lá com o David Careira, Carolina, Só Tu e Eu. E se o tempo para, eu

que eu fui lá e tam, e tam, e tam, e tam, e tam, e se der mole eu vou lá e tam, e tam, e tam, e tam, e tam, e tam, e se der mole eu vou lá e tam, e tam. Você gosta, cabelo solto, bota na boca, vem dessa roupa. Outra dedicatória da parte do Cristóvão para toda a equipa do Jandira e para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer o animador. Okay. Então vamos lá com o grupo Non Stop ao Limite ao Voo. Foi um sonho que acabou. Baby. que eu vou. Ficamos sempre no mesmo ritmo, 11 horas e 45 minutos, aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Espero estar tudo bem por aí. Então vamos lá com Marcus, c'est la vie, c'est la vie! Sur Arc-en-Ciel. Sempre abrir, mesmo se a chuva te molhar, nanariê, nanariê, jogue as mãos pra o ar e vamos cantar, nanariê, nanariê, deixa eu te levar, vem comigo dançar. Yeah. Cascos, Cascos, em Fonte, com Mónia e Lucas Júnior, tanto para cobrar. Quero provar. Eu só te quero provar. também me fascina. E o teu corpo ardente que só a mim me domina. Quando me tocas, fico ontem perdida. Vem cá, cola-te a mim e sente bem esta batida. Neste amor louco, mil beijos quero dar. Sentir teu corpo no meu e poder bem alto gritar. Ser a tua namorada virtual. Ser a tua namorada. Sónia Flávia. E é com ela, que vou-me despedir de vocês. Foram 3 horas inesquecíveis, 3 horas boa música e boa disposição. Eu, para mim, como sempre, foi um imenso orgulho estar aqui por vocês, um imenso prazer. Mas tudo que é bom se acaba, não é? E pois é, a minha amiga Glória não estará cá logo à tarde. Mesmo que seja à distância, teu amor é certo. Às vezes é mas a partir da manhã podes encontrar Jamiro. Eu ouço ser a tua namorada virtual. Daqui lá, portas bem, cuida de vocês sempre. Eu quero ser a tua namorada virtual. E damos encontro quando? Sábado, na sala de São Filipe e São Mamá. Vamos fazer casa cheia. Eu quero ser a tua namorada virtual. Eu quero ser a tua namorada virtual. Então perguntar-me o preço da entrada. 8 horas para sócios. E 10 euros para eles não sócios, o que vale não ser sócio, não é? Então, já sabem, mete só 20 euros, o que é? Não é nada. E tem direitos a entrar ao baile mais barato e outros direitos. E para ajudar também a nossa rádio, a vossa rádio, que não é só nossa, é vossa também. Por hoje já disse tudo, portas-te bem. Daqui lá, daqui sábado, tudo bom. Tchau. Mesmo que seja à distância, teu amor é certo. Às vezes é mais forte que o real. Quero amar-te no silêncio, ser a tua namorada virtual. Namorada virtual, na. Eu quero ser a tua namorada virtual, na. Eu quero ser a tua namorada virtual. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Também que para já a situação está controlada. O primeiro-ministro, esta manhã, numa viagem a Berlim, disse que apesar do corte da Gazprom, a Polónia preparou-se para isto e já diversificou o abastecimento de gás.